Bater do coração, curo a garganta inflamada. Médica é a profissão que em mim está representada. Pincéis grandes e pequenos, a paleta e tanta cor, fazem logo adivinhar a profissão de pintor. Bicicleta, nado, levanto pesos. Que é que eu sou? Sou atleta. Corro com meu capacete e com um machado para o braseiro. Tinoni, tinoni, tinoni, é claro que sou bombeiro.